the best of DJ Luca. DJ Luca. Catch.

da periferia, moro? Meu mano 13, apelidado X, DJ 1 na produção. Preste atenção. Te proponho um céu de estrela pra te fazer brilhar, pra refletir no mar, na luz da lua, na noite de lua. Meu bem, que mal que tem, deixa a brisa entrar. Prometa não me deixar só. Ei, de volta à terra pode ser pior. Eu sei que os mano tão daquele jeito, não tem mais jeito. É bicho feio, bala que crava no peito. Não sou suspeito e pá, não devo nada. Apelidado X que manda rima pra quebrada. Vou devagar e sempre, a fama independente. Respeito a minha gente, eu sigo humildemente aqui, não diga não, me diz sim, vai, chega aí, cola do meu lado, me ajuda a resistir, me dá um beijo, empresta seu sorriso, é disso que eu preciso, vem comigo, vem comigo meu, eu respiro, de balada e vem comigo, pra ficar numa boa, me dá um beijo, com gosto de vinho, me deixa acariciar o seu rosto, de beijar e morder seu pescoço, prometa agora, não me deixar só, escute bem, pode ser pior. Vem comigo, meu, eu respiro. De balada e vem comigo. Pra te ficar numa boa. Me dá um beijo com gosto de vinho. Me deixa acariciar o seu rosto. De beijar e morder seu pescoço. Prometa agora, não me deixar só. Escute bem, pode ser bem pior. Não é complicado, a gente vive só no gueto isolado, esperando o pior chegar. Faz falta alguém pra conversar, ideia positiva de valente pra trocar. Aonde foi que eu errei nisso tudo? Me diz, Senhor, meu Deus maior, absoluto. Pequei, parei com tudo, eu sei, perdi o rumo. Hoje o que eu tenho é você, o que eu possuo. Fiz um pedido e esse pão vai constar. Basta meu bem, só você aceitar. Não diga não, me diz sim, vai, chega aí, cola do meu lado, me ajuda a resistir. Minha menina, minha roda verdadeira, estrela que mais brilha na noite de lua cheia. Me dá um beijo, empresta seu sorriso, é disso que eu preciso. Vem comigo, vem comigo meu, eu respiro, de balada e vem comigo, pra te ficar numa boa. Me dá um beijo com gosto de vinho, me deixa acariciar o seu rosto, de beijar e morder seu pescoço. Prometa agora, não me deixar só. Escute bem, pode ser pior. Vem comigo, meu, eu respiro. De balada e vem comigo. Pra te ficar numa boa. Me dá um beijo com gosto de vinho. Me deixa acariciar o seu rosto. De beijar e morder seu pescoço. Prometa agora, não me deixar só. Escute bem, pode ser bem pior. Eu sei, meu bem. Que é assim, eu sei também. Eu quero o melhor pra mim. Me escute bem, prometo que vai passar. Me abrace bem e deixa o mundo girar. Vem comigo, meu ar, de balada e pá. Apelidado X, meu, apelidado X, apelidado X, que manda rima pra quebrada. Vem comigo, meu ar, de balada e pá. Apelidado X, meu, apelidado X, apelidado X, que manda rima pra quebrada. Vem comigo, meu ar. Correlating, know the world they came. Jail bars hang golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto. Of course, would get the up and on their horse. kick a rhyme, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased. But no, don't weep, the doc's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Guns blasting fast, I think I'm hit. My girl pinch my hips to see if I still exist. I think not, I send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. I'm gonna find you and make you want me. Yo, I play my enemies like a game of chess, where I rest, no stress. If you don't smoke, says less. I must confess my destinies manifest in some Gore-Tex and sweats. I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Boogie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the food. But I hate you with some witch's brew. If you do do voodoo, I could do what you do. Easy, believe me. Rotten niggas give me heebie-jeebies. So while you're imitating Al Capone, I'll be meaning some more and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Taking over the Buffalo Soldier, dreadlock roster on the 12th hour, flyby in my bomber. Crews run for cover, now they're under pushing the flowers. Super fly, true lies do or die, toss me high, only plus fly with my crew from Lakai. I, refugee from Guantanamo Bay, dance around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not? Hey. best of DJ Luca. DJ Luca. And I know she hold me down, and so wherever I go, I don't hesitate to call. Cause all the money and cars don't mean nothing at all. She ain't here with me to ball real tall. She picked me up when I'm down, and literally picked me up when I'm out around town. Go pound for pound if you're running your mouth. My picture perfect, beauty queen of the south. Without a doubt, I know you got me right. The feeling's mutual, and I hope you know you're nothing like the usual. Sure that you're a star, and I just had to let you know. I got your back, girl, wherever you are. She a tear me up when I'm tired. Nobody catch you feeling. She a loyal pretty lady. She know the meaning. And hop inside this blunt rap, you know it's ready to lie. And you the bomb, baby, bumpin' team dynamite. I'ma get you high tonight. I know you really with the vibes, girl. I just wanna know what's on your mind, girl. Turn it to a 10 from a 5, girl. We can switch it up as long as you live it up. You got me, I got you. Standing 69 with my back against the wall. I'll be blowing out your mind. So don't be acting like I didn't. I got time if you with it. I got big plans to be the best who ever did it. You support me in the blink of an eye. That's why I got you, you just one of a kind. And I ain't making up the stories just to get you by my side. But I ain't got no reason to lie, you know. Make it unbreakable. And I think my mind. Pilotando meu derru, fato natural, todo dia acontece. Não conheço todo mundo, mas todo mundo me conhece. Vou que vou, na manha do gato que sou. Olhando no Rolex, sei pra onde vou. A noite é muito boa pra quem sabe aproveitar. Na mão de consulado, no Glendale ou no Showbar. DJs, conheço todos os melhores de verdade. Quer conhecer minha banca, os donos da cidade? No tipo VIP, não precisa de nome na lista. Relax no reservado, observando a pista. Champanhe, uísque, caipirinha também. Nessa balada não tem copo vazio pra ninguém.

the best of DJ Luca. DJ Luca. DJ Luca. DJ Luca. I wasn't born last night. I know these hoes ain't right. But you was born on my phone last night. But she ain't have a ring. I know her ring on last night. Ooh, nigga, that's that nerve. Why give a bitch your heart when she rather have a purse? Why give a bitch an inch when she rather have nine? You know how the game goes. She be mine by halftime. I'm the shit. Ooh, nigga, that's that nerve. You all about her and she all about hers. Birdman, Junior and this bitch. No flamingos. And I done did every day but trust these hoes. See me for free. When a rich nigga want you. When you're near, they can't do nothing for it. Chains got bigger, Ferrari, Jaguar, switching four lanes with the top down, screaming out, money ain't a thing. Me and CB in the bay with her. I send her back home so you can lay with her. Okay, let's talk about this ice that I'm carrying. All these carrots like I'm a fucking vegetarian. Shout out BCF, keep a rep on wet. Rolls, Rolex, hoes on deck. She know I got a check. Do it too good when she ride that dick. Man, I wouldn't trust that bitch. Nope. Show me something. When I call her, she gon' leave. And I bet the bottom dollar she gon' cheat. Be heaven sent. be heaven sent into my life, and I compliment you, baby, baby. We have the love that's strong in you, to everywhere. I want to be with you each and every day. You make me happy. The best of DJ Luca. DJ Luca. DJ Luca. Now. sexo em outra atmosfera. Felicidade é o que a gente espera. Chama a molecada pra jogar uma bola. Quero ver, compadre, dedo na viola. Vou sambar, vou dançar, hip hop não para. Seu problema tem cura, minha música sara. E nesse groove, sinto a liberdade. Ouço coisa nova, mas gosto de raridade. Eu sei que o mundo gira, a fila anda. Hoje DJ também toca com banda. É da hora, isso é evolução, meu chapa. Eu não compro disco apenas pela capa. Conteúdo, música também é estudo. Escute, cante pra viver nesse mundo. Espante os males, ouça Ray Charles. Boa vibração, vai pra todos os lares. Eu quero ter 1 milhão de amigos. E bem mais forte e poder rimar. Eu quero ver quem está comigo. Ergo as mãos pra nós, algo vai mudar. Eu quero ter 1 milhão de amigos. E bem mais forte e poder rimar. Eu quero ver quem está comigo. Ergo as mãos pra nós, algo vai mudar. Vem pra espaçonave, todo mundo tá no baile. Oh, oh. Quero mais, a tarde cai, calor demais. No rolê, mais um dia de paz. Na caranga e tal, saí da marginal. Chego em casa, mando brasa no som que é fatal. Põe a tubaína pra gelar sem demora. Pego o rádio e boto as caixas pra fora. Na rua o povo chega, rola o funk e soul. Passinho marcado, eis o grande show. Vejo a criançada correndo na praça. Vejo a senhorita dar o fora no mala. Vejo o casal suar no samba rock. Vejo o hip hop subindo no ibope. A viagem na nave virou canção. A noite chega, me encontro com os pés no chão. Luzes no palco, vejo a multidão. De repente acordo com o mic na mão. Quero ter 1 milhão de amigos. E bem mais forte poder rimar. Quero ver só quem tá comigo. Erga as mãos pra nós, algo vai mudar. Quero ter 1 milhão de amigos. E bem mais forte poder rimar. Quero ver só quem tá comigo. Erga as mãos pra nós, algo vai mudar. Pra espaçonave, todo mundo tá no baile. Oh, oh, oh, oh, oh. E pra espaçonave, todo mundo tá no baile. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vem com a gente, vem com o Motirô na espaçonave do groove, do swing, viajando e trazendo muito som. Vocês, então, levantando a mão, todo mundo, comigo, no refrão, vamos viajar! The best of DJ Luke, DJ Luke, DJ Luke. Try it all. Ain't from just a head. You're good loving, baby. The best of DJ Luke, DJ Luke, DJ Luke. On a platter, no need to cook. I let her steal my heart like a horny crook. Had her grinding against my leg. She messing with my head, wanna play in the bed. Sex pumps on, toenails red. Your body's a gun, baby, pump me full of lead. It's hard to hold you when you're moving vulgar. Peace sign on your eyes like John Travolta. My pulp ain't fiction, it's an addiction. To see your booty clap on the floor in the kitchen. Nasty girl taught me all the lingo. My mama play bingo, she ride mandingo. She don't give a damn if I'm married or single. She makes me tingle. Shorty, I'm your baby, your baby, your baby. Hip-hop and R&B. Her lifetime goal is to be on TV. She looking for a man that can give her a break, like Usher or Justin Timberlake. I'm really not sure if her breasts are fake, cause with whipped cream on them, they taste just like cake. We drank some beers out of daddy's 6-4. She shot me in the back with Cupid's arrow. We finished the six-pack, she pushed the seat back. Pulled up a dresser, she let me peep that. I'm drunk as a skunk, feeling all dirty. Truck stop bathroom at 7:30. Ordered some dessert, give a damn if it's early. Head spinning around like roller derby. Everything about her says you don't deserve me. I hope I'm worthy. Cause shorty, I'm your baby, your baby, your baby, your baby, your baby, your baby, your baby. You gotta put your hands in the air on this one.